Porque tudo na vida pode ser um filme. Tudo na vida pode ser como no cinema. É uma terra sombria. Não tem mais do que uma fábrica de algodão, casas de duas assoalhadas onde vivem os operários, alguns pessegueiros, a igreja com duas janelas de vitral e uma rua principal, feia. O apeadeiro de comboio mais próximo é em Society City e as carreiras de camionetas Greyhound e White passam na estrada do Fork Falls a 3 milhas de distância. Os invernos são curtos e ásperos, os verões resplandecentes e de um calor atroz. A casa nem sempre fora um café. Miss Amélia herdou o edifício do pai, uma loja de ração, adubo e outros artigos, mercearias e rapé. Miss Amélia era rica. Além da loja, possuía ainda uma destilaria, a 3 milhas dali, nos pântanos, onde se fazia a melhor bebida da região. Muitas vezes passava noites inteiras no pântano, debaixo do telheiro, vigiando, em silêncio, o lume brando do alambique. A balada do Café Triste narra o encontro, num pequeno povoado norte-americano, de Miss Amélia, um corcunda e um condenado. Um encontro de paixões, um combate final, num café que há de permanecer para sempre triste. Não há absolutamente nada para fazer. Andar à roda do tanque, estancar diante do tronco podre, imaginar o que se poderia fazer com a roda velha de carroça abandonada na rua, perto da igreja. A alma apodrece com o tédio. Pode-se ir até à estrada de Fork Falls e ouvir os forçados a cantar. No dia em que começar a escrever a minha história, fecho a porta da rua e ponho a música mais alto. Deixo entrar só os gatos. Antes disso, terei feito da televisão um aquário para peixes dourados, vermelhos e negros. No dia em que começar a escrever a minha história, hei de ser só eu e a minha história. Mais ninguém. Na melhor das hipóteses, todas as janelas darão para o mar. Entre elas e o mar, só a silhueta das árvores será permitida. Elas e a cabeleira bêbada das copas. Na melhor das hipóteses, o sono há de chegar e partir ao arrepio dos dias e das noites. Só eu e a minha história. No dia em que começar a escrever a minha história, não vou sequer preocupar-me em fazer a cama das palavras ou lavar a cara da prosa.

Nesta terra há três pessoas que já há muito tempo tentam fazer passar as suas mortes para outras pessoas. Duas mulheres com batas de enfermeiras, um homem com um smoking azul. Conheço-os, apesar de apenas os ter visto ao longe. E sempre à noite. Sempre os três, juntos, em monte, frenéticos, nas esquinas, empurrando uma velha cadeira de verga uns para os outros, cochichando argumentos, procurando esconder as caras. Em pezinhos de lã, dão voltinhas pelas redondezas. Conheço-os, mas nunca revelarei os seus nomes. A cadeira de verga é a causa das suas discussões. Todo o seu terror emana desta cadeira de verga. Ela apareceu uma manhã, subitamente, sem qualquer razão, no pátio de entrada da casa deles. Concordaram os três que se tratava de um mau agouro, um índice indiscutível de sua morte iminente. Agora acreditam que, se deixarem a cadeira no pátio de outra casa, evitarão as suas próprias mortes. Porém, todas as manhãs, a cadeira está de novo no seu pátio. Esta noite trazem a cadeira para o meu pátio. Estou a vê-los. Não tento detê-los. Parecem estar com tanto medo de que os apanhem com a boca na botija que eu não suporto a ideia de os caçar. Vejo-os, que deixam a cadeira, e num repente desaparecem. Ouço-os, correndo pelo quarteirão a boa velocidade, como se estivessem com medo de que a cadeira os perseguisse. Observo a cadeira. Não se mexe. Saio para o vento frio da rua, pego nela e atiro-a para o meio da estrada. O vento arrasta-a de novo para o meu pátio. Pego novamente na cadeira e instalo-a no meio da estrada. Fujo para casa. Observo a cadeira da janela. Não se mexe. Deixa-se ficar ali, no meio da estrada, imóvel. Os faróis dos carros iluminam-na, mas ela não dá um passo. De tanto a observar, acabo por adormecer à janela. De manhã, ei-la de novo no meu pátio. With the prettiest of skies, lay back, rest your head on my thighs. There is some awful action that just breathes from my hand, just breaths from a deed so exquisitely grand, and you're always on my mind, and you are action with motives unclear. Now you'll haunt me till I've paid for what I've done. It's a payment which precludes the having of fun, and you're always on my mind, and you're always on my mind, and you're pleasantly low, and the loon's on the moor, oh, the fish in the flow, and my friends still will whisper hello. We all know what we know, it's a hard swath to mow. When you think like a hermit, you forget what you know, and you all you are. I opened the case. I knew there were some dresses in there. I had to choose one. You told me something like this. Get your nicest dress ready. My shoes are already shining. I stood still looking inside the case. I didn't know what my nicest dress could look like. I undressed. Took a dress that seemed nice. Put it on me. Danced in front of the mirror for a while. Didn't like that version of my nicest dress. Sat on the floor. Smoked a cigarette. Listened to that song by Cole Porter called You and Me. The one that begins like this. If you are a reader of the Daily News, you know a lot of names that go in twos. And goes on like this. They are linked together. I want the weather as close as you and me. And then like this. You and me, oh what a combination. You and me, the closest cooperation. Then Porter's song ended and I listened to some guy singing in the radio. It went like this. The only thing that looks good on me is you. So I undressed again. Why do I always feel like Woody Allen when I say this? Diz ela, filmada de cima para baixo, e ela lá embaixo, claro, a preto enorme de óculos com ares de grilo falante. This fazia referência à frase imediatamente anterior, que foi quando ela lhe disse ao mesmo guy que don't you ever talk with me that way again. Disse isto com voz de mãe preta, daquelas com one hell of a sotaque. Aquelas dos filmes sobre o racismo na América, que falam com os filhos que as respeitam muitíssimo e lhes guardam um medo do além. E acrescente-se para uma melhor compreensão do diálogo entre ela e o huge black grilo falante, que o que ele estava a tentar ter com ela era um diálogo erótico igual àquele que tinha tido minutos antes com uma interveniente anónima do filme dela. Unless you use your brains instead of your cock, foi o que ela lhe disse logo a seguir. Mas agora sem aquele sotaque. Lejos estoy del suelo. donde nacieron. Intensa nostalgia invade mi pensamiento al verme tan solo y triste cual hoja al viento. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. No tierra del sol por verte, ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor. Al verme tan solo y triste, cuando estava capaz de fazer uma fogueira. Apetece-te uma fogueira? Vou fazer uma fogueira. Estava capaz de rasgar o jornal de domingo aos bocadinhos e tentar não ligar aos anúncios. Estava capaz de acabar de cavar o buraco que estive a abrir no quintal. Estava capaz de fazer chá e tomar vitamina C. Apetece-te uma chávena de chá? Estava capaz de dar muito simplesmente um passeio sem destino nenhum. Estava capaz de ficar muito sossegadinho a um canto, parando de inventar motivos para andar de um lado para o outro. Estava capaz de ter uma conversa contigo. Apetece-te uma conversa? I knew these people. These two people. They were in love with each other. The girl was very young, about 17 or 18, I guess. And the guy was quite a bit older. He was kind of raggedy and wild. And she was very beautiful, you know? And together they turned everything into a kind of an adventure. And she liked that. Just an ordinary trip down to the grocery store was full of adventure. They were always laughing at stupid things. He liked to make her laugh. And they didn't much care for anything else, because all they wanted to do was be with each other. They were always together. And he loved her more than he ever felt possible. He couldn't stand being away from her during the day when he went to work. So he'd quit just to be home with her. Then he'd get another job when the money ran out. And then he'd quit again. But pretty soon she started to worry. About what? Money, I guess. Not having enough. Hmm? Not knowing when the next check was coming in. Yeah, I know that feeling. So he started to get kind of torn inside. How do you mean? Well, he knew he had to work to support her, but he couldn't stand being away from her either. And the more he was away from her, the crazier he got. Except now, he got really crazy. He started imagining all kinds of things. Like what? He started thinking that she was seeing other men on the sly. He'd come home from work and accuse her of spending the day with somebody else. He'd yell at him and break things in the trailer. The trailer? Yes. They lived in a trailer home. Anyway, he started to drink real bad. And he'd stay out late to test her, to see if she'd get jealous. He wanted her to get jealous, but she didn't. She just worried about him. But that got him even madder. He thought if she never got jealous of him, that she didn't really care about him. Jealousy was a sign of her love for him. And then one night, she told him that she was pregnant. She was about 3 or 4 months pregnant, and he didn't even know. And then suddenly everything changed. He stopped drinking, got a steady job. He was convinced that she loved him now because she was carrying his child. And he was going to dedicate himself to making a home for her. But a funny thing started to happen. He didn't even notice it at first. She started to change. From the day the baby was born, she began to get irritated with everything around her. She got mad at everything. Even the babies seemed to be an injustice to her. He kept trying to make everything all right for her. Buy her things. Take her out to dinner once a week. But nothing seemed to satisfy her. For 2 years, he struggled to pull them back together like they were when they first met. But finally, he knew that it was never going to work out. So he hit the bottle again, but this time it got mean. This time when he came home late at night, she wasn't worried about him or jealous. She was just enraged. She accused him of holding her captive by making her have a baby. She told him that she dreamed about escaping. That was all she dreamed about, escape. She saw herself at night running naked down a highway, running across fields, running down riverbeds, always running. And always just when she was about to get away, he'd be there. He would stop her somehow. He would just appear and stop her. And when she told him these dreams, he believed them. He knew she had to be stopped or she'd leave him forever. So he tied a cowbell to her ankle so he could hear at night if she tried to get out of bed. But she learned how to muffle the bell by stuffing a sock into it and inching her way out of the bed and into the night. He caught her one night when the sock fell out and he heard her trying to run to the highway. He caught her and dragged her back to the trailer and tied her to the stove with his belt. He just left her there, went back to bed, and lay there listening to her scream. Then he listened to his son's scream. And he was surprised at himself because he didn't feel anything anymore. All he wanted to do was sleep. And for the first time, he wished he were far away. Lost in a deep, vast country where nobody knew him. Somewhere without language or streets. he dreamed about this place without knowing its name. And when he woke up, he was on fire. There were blue flames burning the sheets of his bed. He ran through the flames toward the only two people he loved. But they were gone. His arms were burning, and he threw himself outside and rolled on the wet ground. Then he ran. He never looked back at the fire. He just ran. He ran until the sun came up. Couldn't run any further. And when the sun went down, he ran again. For 5 days he ran like this, until every sign of man had disappeared. Era de noite e ele passava o tempo a adormecer ao volante e a tentar manter-se acordado, dando palmadas na cara e beliscando as pernas até fazer sangue. Acordou na manhã seguinte e deu-se conta de que ainda se encontrava ao volante do carro. Abriu a porta para sair, pôs um pé cá fora, mas não encontrava chão onde apoiá-lo. Olhou para baixo e viu que o carro estava suspenso no alto de um enorme carvalho a uns 10 metros do chão. Olhou para cima e viu que tinha passado através das barreiras de uma ponte e uma data de papalvos cá embaixo a olhar. Acabou finalmente por descer da árvore, acenou para a multidão e deixou o carro lá em cima, a apodrecer. Die ahead. Ladrões de cavalos, vestidos de preto para se confundirem com o dia, de gatas pelo riacho, cheio de moscardos, vegetação, trocam sinais silenciosos, separam-se e rodeiam o velho curral com cabeças de cavalos malhados, negros e baios, inclinadas a mastigar aveia, sacudindo as moscas, aproximam-se docemente, como velhos amigos, afagam mantas, flancos, olhos selvagens, assustados, cabeça erguida num movimento brusco, dá uma volta e logo se detém, tomando a ponta da corda do cabresto, mala mordendo, e então ambos volteiam e saltam por cima da paliçada, galopando à desfilada na direção do espaço azul, espingardas, línguas incandescentes, surpresas perante o vento, e livres, fortes, poderosos, cavalgam impetuosamente para não se sabe onde. Tratava dos canários, dava de comer à mula, ficava imóvel meia hora. Todas as manhãs tratava dos canários, dava de comer à mula e ficava imóvel meia hora. Nunca era premeditada essa paragem de meia hora. Acontecia, todas as manhãs. Talvez fosse a pausa depois de dar de comer à mula, o momento que se escoava, lento. Parecia haver um tempo natural desde que tratava dos canários até que dava de comer à mula. Não era nunca um problema passar dos canários para a mula. Acontecia todas as manhãs. Era a pausa, depois de dar de comer à mula, que o aturdia. Uma pausa enorme. Sabia muito bem o que ia fazer a seguir. Sabia até muito bem. Sabia que a seguir ia ele comer, depois de dar de comer à mula. Mas não conseguia se mexer. Ficava imóvel meia hora, fixando o deserto. Por vezes, fixando a adega. Outras vezes, fixando a bomba do poço. Variava a direção para onde calhava olhar, no momento em que a imobilidade o tolhia. Chegou ao ponto de ansiar por esse momento em que ficava imóvel meia hora. Era o ponto alto da sua manhã. Tratar dos canários, dar de comer à mula, ficar imóvel meia hora. Uma espingarda azul, uma espingarda rápida, uma espingarda lenta, um duelo à espingarda, uma Winchester com precisão de tiro, isso é que é uma espingarda para todo o serviço e com muita pinta. Um tipo sente-se logo melhor quando tem uma nas mãos. Alguém estava a dizer para lavar a loiça. Levantou-se e quebrou-lhe uma cadeira nas costas. Um outro aproximou-se e quis saber porque é que ele fizera aquilo. Respondeu que estava a sonhar com espingardas. They held a little girl in Saigon. Que eu canto trolaró a morte da minha avó. Era uma boa menina, bebia tinta da China. Gostava de subir escadas e descer pelo corrimão. Dizia ela, coitadinha, que sempre era uma distração. Tinha um cachimbo tão grande que não cabia na porta. Ficava à noite a fumá-lo. Uma mania que ela tinha, a minha avózinha, torta. E havia uma torneira que pingava toda a noite. Enquanto ela se virava na cama que para ali estava. Pobrezinha, que uma vez não lhe caiu uma telha do telhado da cozinha em cima, aí mesmo em cima, da sua branca cabecinha. Coitadinha, morreu ontem, ainda hoje ainda a choro. Parado na esquina de um gesto suspenso, escutando em surdina o som do silêncio, o poeta vê, no espanto da bruma, desenhar-se o contorno de coisa nenhuma. Crónicas Americanas e Outras Histórias, com Pedro Malaquias, Aníbal Cabrita, Sara Adamópolos, Pedro Vieira, João Félix e Pedro Picotto. Imagens de Ray Cooder, Ennio Morricone, Harry Dean Stanton, Natasha Kinski, Tarnation Palace Music Brothers, J.J. Cale e Bruce Springsteen. Fragmentos dos livros Crónicas Americanas, de Sam Shepard, também do livro Lua Falcão, e A Balada de um Café Triste, de Carsten McCullers. Extratos dos filmes Paris, Texas, de Wim Wenders, e Era Uma Vez na América, de Sergio Leone. De um lugar para outro lugar, mas entre os dois é onde tudo se passa. Porque tudo na vida pode ser um filme, tudo na vida pode ser como no cinema.